Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. São Paulo. ZYK 521. 620 kHz. Potência 50 mil watts. Jovem Pan. A rádio.